André Cidinho. E aí, pai? O moral. Tranquilo, beleza? Vem que você, eu tô tranquilo. Estourou, Titi. Ô, papai, errei aqui, ó. Calma aí, Marquinhos, calma aí, Titi. Devagar, pô. Vai. O gato tá dançando, então aqui essa melodia. Num baile de favela é que hoje o ritmo é assim. O gato tá dançando, então aquece minha tia. Oh, eita, melodia, errei aqui, vai. O ritmo é assim. Aquece no cacete, fecha o cantar. Me chama de safado, puto cafajeste. Aquece no cacete, fama seja desce. Me chama de safado, puto cafajeste. Aquece no cacete, fama seja desce. Me chama de safado, puto cafajeste. Aquece no cacete, fama seja desce. Me chama de safado, puto cafajeste. Bora, meu patrão, bundo pancada. Meu patrão, Jordão Guimarães. É nóis. Alô, Central Bolo, a melhor de Campina Grande. Quem quiser comer um bolinho de qualidade, é só ir na Central. Pra mim é de graça, né? O gato tá dançando, então aquece a melodia. No baile de favela é que hoje o ritmo é assim. O Mike tá lançando... É o Mike ou o gato? O Mike fica atrapalhando a pessoa. Sai, Mike! Aquece no cacete, fama seja desce. Me chama de safado, puto cafajeste. Aquece no cacete, fama seja desce. Me chama de safado, puto cafajeste. Aquece no cacete, fama seja desce. Me chama de safado, puto cafajeste. Aquece no cacete, fama seja desce. Me chama de safado, puto cafajeste. E pra cantar comigo, Cissa Pioenta. Chega, Cissa. Ai. Anda, bate.